1029. Cidade. What the fuck is this? Ronca. Cidade. Estamos de volta. Então a promoção valendo, hein? Internet e telefone. Para você colocar as suas garrinhas em cima de um ingresso para o White Stripes dia 3 no ATL. Claro, Hall. Chama a Renata lá. Ô, Renata! Tá bonito aí? Tá beleza? É, e tem o seguinte: essas informações a gente sempre procura extrair, né? Alguma informação boa pro programa. Então, pra gente é fundamental saber qual tipo de música a gente tá tocando aqui que tá interessando a nossa audiência, né? Então, eu tô correndo atrás do disco do Bid, fiquei louco pelo Tênis Arf, o Dizzy Rascal é o máximo, né? Então, isso pra gente E vai cair, certamente, na programação normal da rádio um dia. É o programa de vanguarda, certo? Deus te ouço, né? Vai ser. A cama está desfeita, amor, mas eu não dormi. Mas, enfim, e por favor, rapaziada, que participa tanto pelo telefone quanto pela internet, dando nome, telefone, tudo certinho pra departamento de promoção aqui não dar com os cornos na parede, né? Como normalmente acontece. Ah, não achei a menina que mora não sei aonde. Há umas semanas atrás a NET passou dentro daquela série Classic Albums, os discos históricos, que eles contam a história exatamente da feitura desses álbuns, né? The Who, tem The Band, Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Eu consegui ver finalmente um programa totalmente voltado para Grateful Dead, a banda de São Francisco liderada pelo Jerry Garcia. Jerry Garcia subiu alguns anos. Falou, meu amigo. Então, não era sobre um disco específico do Grateful Dead, mas sim sobre talvez os 3 ou 4 primeiros álbuns do Grateful Dead em meados dos anos 60. E, sobretudo, esse disco que nós vamos ouvir aqui agora poderia ser perfeitamente a canção inesquecível de hoje. Mas será sem a vinheta. A canção inesquecível vai ser uma coisa mais agitadinha. Essa música é de cortar os pulsos, arrancar o coração pela orelha e dar um nó. Assim, meu amigo, é coisa seríssima. Então, nossa homenagem, nossa reverência eterna ao Grateful Dead, segura, hein? O disco chama-se American Beauty. Ronca. Hey! Demi, por favor, pega meu coração que tá rolando aí perto do teclado, cara. Mamãe me acorde. American Beauty com Grateful Dead, nós ouvimos a música Atticus of My Life. Esse disco foi lançado originalmente em 1970, tem uma nova versão Digipack com 8, 10 músicas a mais. Essa aqui é a primeira versão em CD. E aqui é o fundo Trucking, que talvez seja a música mais conhecida do Grateful Dead. E é bacana, Demi, a gente mostrar uma banda, eu acho pelo menos, né? Pode ser que eu esteja profundamente enganado. Mostrar uma banda como Grateful Dead, a música que nós ouvimos é Attics of My Life, que é uma música pungente, né? Pouco ligada ao que se convencionou chamar de rock and roll. E as novas gerações podem ouvir uma música dessa e falar, porra, mas que bosta de música, parece que tá cantando numa igreja, né? Isso deve ser um bando de careta, sem graça, inexpressivo. Acontece o seguinte, meu jovem, o Grateful Dead é uma das maiores porra louquices que a música mundial já produziu. Poucas bandas foram tão impregnadas, conviveram com tanta experimentação física, técnica, musical, sexual. E esse programa mostrou muito bem como que um grupo, eles na realidade não era um grupo, é o que você hoje convencionou chamar de coletivo, né? Grateful Dead era um coletivo, entrava, saía gente de todos os lados. De São Francisco, que esteve realmente dando suporte a toda a cena espiritual, filosófica, que nos anos 60 botou o mundo de cabeça para baixo. Então, o Grateful Dead e mais algumas outras pouquíssimas bandas conseguiram interagir com isso. Tá entendendo? Assim, não era meramente consequência de uma sociedade ou consequência de movimentos, o Grateful Dead. O Grateful Dead fazia... Tá inserido, né? Fazia parte, ele fez a coisa, atuou durante e já era consequência da mesma coisa que ele tinha feito anos atrás. Quer dizer, uma loucura total. Então, o Grateful Dead eu recomendo a quem nunca ouviu. Se não gostou da música, se não tá gostando da música, por exemplo, como Trucking, procure entrar na internet, mole, né? O site deles é gratefuldead.com, gratefuldead, e você vai ler algumas das informações mais foda que existem na web. Tranquilo? Foi claro? Foi claro. Mas enfim, Attics of My Life deve ter levado a rapaziada a encostar a cabecinha no travesseiro, né, cara? Vamos dar uma incrementada aqui? Shouldn't have been a messin', and now someone else gonna walk all over you. Ronka, ronka. Gonna walk all over you. Gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Exciting me. Once a journey, someone said nine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I hold back. Oh, don't invite me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Once in Germany, someone said nine. Sister, I'll populate it with knives. Esse é o Fuzuê do Defol, gravado no programa do John Peel. Nós ouvimos a música Cab It Up, uma sessão de 1988. Repito, esses seis CDs cobrem todas as participações do Defol, do Mark Smith, banda de Manchester, na BBC. São 24 sessões de 78 a 2004, meu amigo. Não mole não. Obra e graça de nosso embaixador em Leeds, Marcelo Caipirinha, que mandou esse mimo essa semana pra gente. Pra nossa torcida, ele não manda nada pra mim. É uma desgraceira fuderosa. Ele manda pra nossa plateia, né, Demi? Ela merece, né? Agora a pergunta, Maurício. 2005. Já foi criada tanta coisa em rock and roll. É tal. Mesmo? É. Você acha que daqui pra frente, você acha que pode surgir alguma coisa original mesmo, sem muita influência, assim? Tipo, aconteceu com Nirvana, assim. Pode ser criado alguma coisa original daqui pra frente, ou você acha que vai ser só a revisitação? Original, com certeza pode, mas vai ter um pezinho como o próprio Nirvana. Nirvana, ele pulou na frente, né? Ele era... O Kurt Cobain e o som que eles conseguiram fazer ali no trio era uma coisa muito especial, né? Tudo confluiu para que aquilo funcionasse bem, né? Agora, também de original não tem grandes coisas, assim, tem... Acho que a última coisa que aconteceu no rock and roll mais relevante foi o... Nirvana? Seattle, né? Não foi? De lá pra cá. É, mas também... Tudo com vários pezinhos lá atrás. O próprio White Stripes, né? Que nós estamos fazendo uma promoção e vem o Brasil mais uma vez. É original... Misturando blues, Led Zeppelin, country, não sei o que. Eles, dentro do que tem aí na pista, eles têm evidentemente uma originalidade. Agora, no rock and roll que a gente conhece, bateria, guitarra, né? Essa coisa assim, meio default. É difícil 100% de originalidade, porque, meu amigo, a mesma camarada vinha com uma música eletrônica misturando... componentes de música clássica, mas não sei o que, aí o cara pode aparecer com novo movimento, com um som, não, movimento não, movimento misturando isso não vai aparecer mesmo, vai aparecer um nome aqui e outro ali, Zé Fini, né, cara? Eu respondi a sua pergunta? Sim. Pô, obrigado. Mas tanto que é interessante você falar isso, porque voltando, né, ao jovem público que nos ouve, todas essas bandas que a Rádio Cidade mostra, que nós mostramos aqui, Kasabian, Bloc Party, Libertines, cara, nada ali é original. Tudo a gente já ouviu. Né? É evidente que se destina a um público que provavelmente nunca ouviu MC5, Studios ou nem mesmo Clash. Né? Então, aí... E a indústria precisa rodar, a imprensa precisa vender disco, não sei o que, então a coisa pode até virar um movimento, pode virar um... Todas as bandas são iguais, todos se vestem igual, o Interpol é igualzinho ao Kasabian, que é igualzinho não sei o que, mas sempre foi assim, sempre será, como o Elvis tinha 500 iguais, como o Johnny Rotten tinha 500 iguais, como o Frank Sinatra tinha 500 iguais, como Pedro Álvares Cabral tinha muitos que imitavam o Pedrão, né, cara? Olha, Renato, o lance é o seguinte, a promoção valendo ainda um ingresso para a apresentação do White Stripes, tanto pela internet quanto pelo telefone, site, qual é? www.radiocidade.fm. Ih, rapaz, olha o que entrou aqui, não era pra entrar agora não, maluco. Mas vem uma canção inesquecível aí. O que tá no ar, cara? Ah, tá o default aqui, né? Então, pela internet, qual é o site? www.radiocidade.fm. A direita, o Ronca Ronca e o telefone. Meio-dia, né? Hein? Até amanhã, meio-dia, pela internet, até amanhã, meio-dia. Pelo telefone, acaba daqui a 34 minutos. É mesmo, né, cara? Qual é o telefone, hein? 2221-029. Então diga qual o artista ou banda que você ouviu primeiro aqui e correu atrás. Aí, inclusive, vale pra rapaziada que conhece o Ronca Ronca de outros carnavais, né? Ou vamos fechar em cima da Rádio Cidade, Dani? Me ajuda. Como? Vale da história do Ronca Ronca no rádio ou fechando na Rádio Cidade? Rádio Cidade é melhor, Rádio, né? Cidade. Rádio Cidade. Tudo bem, Demi, toque aqui. Meu espetacular a sua participação com o MC. Então vamos fechar aos artistas e bandas que nós mostramos aqui nesses quase 8 meses de Ronca Ronca na Rádio Cidade, hein? Não adianta vir ali, eu já vi ali Ella Fitzgerald, aí eu ainda não toquei ela, ou já toquei Ella Fitzgerald, que eu acho que não. Não. Eu acho que não, mas de repente é uma boa pedida pra segunda-feira que vem. É. Então vamos Eu vou pedir pra semana que vem Billie Holiday. Seria possível, não? Já tá, já foi. Pena que eu não tô com justiça. Ah, tá. Mas enfim, então vamos focar nesses meses de ronca-ronca na Rádio Cidade. Eu soltei errado aqui a trozabinha, mas agora vai entrar. Minhas canções inesquecíveis. Maurício, aqui é Yusundur. É muito legal estar com vocês. Minhas canções inesquecíveis. Acho que é isso que o Yuka quer fazer aqui dia 30, né, cara? Ficarmos aqui 2 horas mostrando as canções inesquecíveis. Foi, ele mandou essa pauta aqui segunda-feira passada. Tá certo já, né? É, eu acho que sim. Enfim, aí eu fundo Wonderwall, espetacular com Born Sleepy. Uma música que pertence à trilha sonora do Trainspotting, que eu vi recentemente, um filme espetacular. E a música cai como uma vulva, né? Na trama do filme. E essa música é mais inesquecível ainda, tirando todo o aspecto clássico que ela tem dentro desse mundo técnico, eletrônico e dessas coisas que você estava cobrando de originalidade, né? Que eu me lembro, rapaz, no Ronca Ronca, a festa no condomínio em 1996, quando esse disco foi lançado, eu tocando isso a todo volume e as pessoas trêslocadamente dançando sem jamais ter ouvido a música antes. O que já basta para ela se tornar uma canção inesquecível, né, Dani? Lógico. Valendo ainda a promoção, última chamada pelo telefone 2221-029 e pelo site www.radiocidade.fm. Completando tudo direitinho, nome e telefone, e diga, por favor, qual o artista que você ouviu ou banda que você ouviu primeiro aqui no Ronca Ronca na Rádio Cidade e correu atrás para fazer um download, para comprar o disco ou para ir no mercado ali na... ir no mercado de peixe, trocar por uma tainha, trocar por um robalo, então trocar alguma parte do seu corpo por um disco que você estivesse muito querendo, né? Tem gente que faz isso, né? Tem maluco pra tudo, né? Não teve uma moça aí que colocou a virgindade dela na internet? Eu vi, mas foi um negócio com atitude, né? Como é que acabou a história? Não fiquei sabendo como é que terminou, não, mas não achei uma... bonito, um gesto bonito, assim. Apesar de tudo, né? Você não achou um gesto é bonito? É lindo, é. Você não viu como é que acabou a história, não? Não. Pode falar. Aí. Eu não vi, mas a gente pode presumir, né? É. O cara pagou ali uma babinha, né? Então é a última chamada, promoção pela internet até 12h de amanhã. E telefone acaba dentro de alguns minutos. Vamos juntar a trozobada toda segunda-feira que vem. Eu dou o nome do Felizardo. Vamos fazer um mega sorteio ali no terreirão do samba aqui na Presidente Vargas. Juntar todos os papeizinhos de telefone, de internet e vamos pensar. E um, o pessoal, né? Já tá cobrando a festa já? Do Ronca Ronca? Como é que tá o esquema? Mas desde que a gente fala pra galera, rapaz. Não, mas desde que a gente começou aqui, mas ainda não tem. Realmente não tem nada certo, né? Vai ser uma mega festa, né? Não, já tô vendo aqui. Aqui dentro do estúdio vai caber bastante gente. Mas enfim, de repente a gente pode coincidir um ano do Ronca Ronca na Rádio Cidade e fazer a festa, né? Uma boa. É, quando? Não, um bom gancho. Quando que faz? Paulo. Vamos fazer. Vai fazendo. Que mês, né? Que é, sabe? Começamos em setembro. É, pode coincidir. Dezembro, a festa da rádio. Né? Mas julho, agosto, setembro, dá pra ralar e fazer uma festa boa. Tocar Underworld, Bella Fitzgerald. Aliás, o Edu, nosso ex-colega aqui da Rádio Cidade, grande Edu, acabou de mandar aqui uma mensagem dizendo que durante o exercício dele como operador do Ronquinha, nós mostramos a Ella Fitzgerald. Então o Edu sabe mais do que eu que a gente tocou, né? Falei do Captain Sensible, um abraço pro Edu, manda um abraço pro Edu. Grande Edu, abração, tá ligado agora certamente. Ah, né? Com certeza absoluta. O Edu tá com mais história que o Walt Disney pra contar. Eu falei do Captain Sensible que gravou Happy Talk, eu ia tocar primeiro o Diz Rascal e depois o Captain Sensible, mas como aqui as coisas ficaram mais ou menos fora de ordem, eu vou começar com o Captain Sensible, o guitarrista do Damned, segura. É Happy Talk, é a música que é de um... Lily on a lake. dream. How you gonna have a dream come true? Let's talk about the star, looking like a toy, peeking through the branches of a tree. Talk about the girl, talk about the boy, counting all the ripples on the sea. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You got to have a dream. If you don't have a dream, are you gonna make a dream come true? Baby, I'm a lucky cuss. Talk about the girl saying to the boy, you and me are lucky to be. Crazy little things like fame in the days, hanging outside the off license. We used to run around the streets, reckless with no shame, mainly up to no good, the whole world of nonsense. And when the girls walked by, we would try to catch the eye, and if they didn't show face, we would act immature. I had the things for such a hackney girl. Since I was a kid, a couple West girls on my radar. I was raw, and I was dead sure that I knew it all. Whole world against me attitude, I nearly blew it all. I find it a real big struggle getting through it all. I swear, I didn't wanna listen cause I sure didn't care. Not knowing for reality, I'd have to prepare. Cause money don't grow on no stick. Well, it's rare. Being broke was looking less and less the lick. Plus, I was growing up. Life was looking like a scare. Local radio back then, so I went to North London, a trap to Tottenham to be precise, and got some airtime on EFM. Then it escalated, I was getting ratings here and there, and carried on until eventually I was everywhere. I started doing all the hot spots, Ministry, Caesars, Palace P, Area, Time and Envy. I did the grim and the glam, I did the port and the plush. I didn't hang around, I wanted my money in a rush. Mind frame in the studio at this stage, no time to chat, I didn't wanna engage. I found myself a new hustle, it was beautiful, and unlike the one before, a bit more suitable. The more challenging it got, the more I fought it. Made an album, over 100,000 people bought it. Thank you. In the stairs, in the flats, of the superstar Sokolins, Beckham in the making. You can go far if you put your mind to it. You're a star, don't wait to be told, just do it. Try and keep schooling your plans, don't worry about your man. They'll be there in the end if they're real. If they ain't, don't be making no effort to impress, cause you'll find the way you are, just do what you feel. Young baby mothers, yo, I got your back as well. Young baby fathers, hold it down for your girl. I ain't trying to preach, but for what it's worth, like it's the next generation planet Earth. Big shout to the world, cause I've been all around. And when I'm gone, I'm always thinking about my hometown. I'm from the LDN, there's no forgetting that. the big UK, I stay repping that. Whoa. Esse é o Dizzy Rascal, ó. É um inglesinho também, londrino. E eu sempre falo, né? Recentemente foi em Cana porque jogava spray de pimenta no ponto de ônibus. Passava lá com uma BMW, não, um Jaguar, não sei o que, não. No zoio da rapaziada do banheiro. É isso, cara. É. Aí ele fez essa. Sampleou o Happy Talk, que nós ouvimos com o Captain Sensible, do Dembler, um dos guitarristas mais descaralhados da face da Terra. Eu tive a sorte de ver o Dembler tocando e é usual durante. O Dembler, eu acho que nem existe mais. Durante as apresentações do Dembler, ele sai nu. Ele acaba o show nu, totalmente, só caguetado, coisa de maluco, cara. Nós ouvimos então o Captain Sensible, esse que é o disco que o cara parece o Eduardo Seck? Eduardo Seck. Mas é ele é mesmo. O disco solo do Captain Sensible, maluco pra caramba. Glad It's All Over, Happy Talk, Walt, que é muito maneiro, foi um compacto bacana pra caramba. Enfim, um caboclinho totalmente zozó, dela tete, desorientado total. O clima é meio Felipe Dion na contracampo. É. Né? Não é não? Felipe Dion, é. É Dion, né? De longe parece mais ainda, né? Mas enfim, e aí o Dizzy Rascal com o disco dele, o último disco, Showtime, é inédito por aqui, né? Que eu saiba, né? Vamos tocar uma música que a nossa telefonista aqui pediu. Falamos dos coletivos, né? Esse é o coletivo, tal do Quinto Andar, bacana pra caramba, que recentemente se apresentou lá no Circulador. A música é isso. Thank you. days that will excite and make you dream of me at night. Que responsa, hein, meu amigo? The Yardbirds, For Your Love. Algumas sequências aqui nós não comunicamos o que foi tocado, né, meu amigo? Uma sequência maravilhosa, totalmente ronca-ronca. Nós abrimos com Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Logo depois nós ouvimos... Will, com o disco espetacular, já lançado no Brasil, produzido pelo Jim O'Rourke, que hoje é componente efetivo do Sonic Youth. Veio ao Brasil com Sonic Youth. Eu tô até com vinil aqui do Jim O'Rourke, mas fica pra segunda-feira que vem, um super músico, multi-instrumentista, que produziu esse disco novo do Wilco. Espetacular, eu recomendo, já em sua versãozinha brasileira. E fechamos com The Fall, com Cabin Up, uma gravação do Peel Session de 88. Olha que bacana aqui, o Yardbirds. Yardbirds é a escola de Jeff Beck, Eric Clapton e Jimmy Page, tá bom? É, aqui nasceram todos eles. Surgiram por aqui. Quem já viu não se admira, quem nunca viu não sabe o que é. Mas existe o filme Blow Up, né, do Tony Onion, se eu não me engano. Célebre história do fotógrafo que documenta um crime sem saber. Mas agora tem a presença monumental do Yardbirds tocando e o Jim Page no baixo, inclusive. O Jeff Beck quebra. O Jeff Beck no baixo, o Jim Page na guitarra, sei lá. Um deles quebra a guitarra, o braço joga assim, o David Hemmings pega aquela porcaria, joga no lixo. Espetacular. Recomendo também a rapaziada, os jovens ouvintes do Ronca Ronca, correrem atrás de Blow Up, um dos filmes mais rock and roll que existem. Acho que na cena do Blow Up, o Jimmy Page está tocando baixo e o Jeff Beck quebra a guitarra. Se não for, corrijam. Bom, nós ouvimos o Quinto Andar. O que é o Quinto Andar? Quanto tempo falta? Tá acabando o milho? Tá acabando a pipoca? 1h52. 1h52? É. Eu recebi um e-mail muito interessante de um ouvinte nosso que estava querendo informações sobre shows que acontecem na Inglaterra, mais especificamente em Londres, que a irmã dele tá indo, não sei o que, babá. Aí eu peguei essa molde que tem o T-Rex na capa, o Marco é Bola, totalmente Patrícia Pilar, né? É. Honra seja feita, hein? Olha essa revista e veja... Não, o Brian May? Não, não. Esse é o Marco Bola do T-Rex. Então, alguns shows que vão acontecer, Kings of Leon estará se apresentando por lá. Aliás, a maioria absoluta da discussão do Kings of Leon está sold out, Teenage Fan Club. Eu tô passando aqui a revista Little Richard, é brincadeira? The Levelers, Lucinda Williams, Motorhead, meu amigo. Motorhead não para de tocar, né? Sabe quando vão acontecer os shows do Motorhead? Em novembro. Os ingressos já estão sendo vendidos. Joe Jackson, que nós tocamos e falamos dele, está em excursão com Todd Rundgren. Uma união super bacana. Chuck Berry, Bo Diddley. Caramba, Luciana, vem aqui. Um show do Milton Nascimento acabou de acontecer aqui, 28 de abril, no Fórum, que é um lugar maneiríssimo em Londres. Sabe quem é essa foto aqui? Minha, meu amigo. Os filhos da puta roubaram a minha foto. Essa foto do Milton Nascimento. Sem sacanagem, quando eu vi essa foto aqui. Não, roubaram não, porque isso aqui, na época, eu fotografava pra EMAI, eu fiz mais de 1.500 cópias do Milton Nascimento ao vivo. Essa foto é minha, cara. Sacanagem, né, cara? Direito. Uma satisfação, a foto tá rodando o mundo, né? Liga pra lá agora. Não, não, deixa eu rolar. O que mais aqui? Elvis Costello and the Imposters. Tocam 22 de maio, 23, 25, 26, 28, 29, 30, em Cardiff, Leicester, Norwich, Nottingham, Leeds, Birmingham e Newcastle. Elvis Costello, sua irmã pode ver o Elvis Costello, cara. Steve Hackett, guitarrista do Genesis. E por aí vai, né? Um prato cheio pra quem gosta de música, né? Dar de cara com essas possibilidades, né? Então é isso, né? Segunda-feira que vem a gente volta aqui ao vivo. Não tem mais, pô? Não, não, vou mandar um defaultzinho clássico aqui, John Peel Session. Eu tenho algum recado aqui, ó. Olha o Yardbirds. Papo de ninja, né, cara? Que loucura, rapaz. Essa Renata, né, mano? E evidentemente, agradecendo a saideira da edição de hoje do Ronca Ronca, a nossa audiência que mandou uma participação linda pro site do Ronca Ronca, através da cidade também, recebemos muitas mensagens a respeito do programa de segunda passada com o Yuka e o Furto aqui, mostrando com exclusividade total. Nós ouvimos 7 músicas do disco do Furto, né, cara? Então, algumas até que de trabalho e tal, né? Exatamente. E o pessoal participou bem e durante a semana inteira no site do Ronca Ronca eu coloquei, tô colocando até hoje mensagens legais que comentam não só o programa de segunda passada, como o Ronca Ronca, a Rádio Cidade, enfim, essa coisa que a gente tá sempre cara a cara, né? Treats you in cake, sits in at the table. Tigers pop up. então, para fechar a tampa, não poderia deixar de ser o popularíssimo The Fall, gravado no programa de John Peel na BBC. Dá uma passadinha aqui em alguns nomes citados entre artistas e bandas que a nossa torcida ouviu primeiro e correu atrás. Gente realmente muito nova. O Bloc Party é, para mim, a cara do Ronca Ronca na Rádio Cidade. Eu tenho a impressão que pouquíssimas pessoas mesmo, já falei isso aqui, né? Tirando o Tito, o Edinho, mais um ou outro, conheciam o Bloc Party. Então, o Bloc Party é muito citado. A Peel Session do Joy Division, Husker Du, King Crimson. Eu li sobre isso hoje. É? Ontem. O quê? O Bloc Party. Ah, é? É. Ah, é? White Stripes, Damien Rice, que tá com um disco estouradaço no Brasil, aquela música do filme, né? Aquela babinha interessante. Pachecos, que fez a versão do Bonde do Tigrão. Agora, esse pra correr atrás vai ser difícil, porque o disco não existe, né? Roots Manuva. Eu acho que o Mas Volta e o Bloc Party, assim, são os nomes mais citados desses primeiros meses do Ronca Ronca na Rádio Cidade. Demi, beleza? Escorreu tudo bem? É, tudo certinho. Tranquilíssimo? Mais uma aula, hein? Vamos... Sempre uma aula, né? Isso, cara. Vamos comer aquele bolinho, aquela empada, aquele frango que o Bid falou aqui agora? Vamos lá. Vai? Qualquer parada me diverte. Eita, essa é boa também para dar aquela levantada, né? Na nossa torcida já meio cambaleante, não sei o quê. Spoiled Victorian Child, gravada em 1985. É o disco 3, meu amigo. São 6 CDs, né, cara? Lembrando que a promoção vale até meio-dia pela internet. De amanhã, daqui a pouquinho, né? Daqui a alguns minutos. Enquanto o Demi daqui a pouco tiver atracado numa coxinha de galinha, a promoção vai se encerrar. Então, utilize a internet dizendo qual artista ou banda que você ouviu aqui primeiro e concorra. O sorteio vai ser feito amanhã, mais ou menos. A promoção acaba meio-dia pela internet. 1h30 a gente já tem o nome utilizado. Segunda-feira que vem a gente dá, né, todos os dados da bonitona ou do bonitão aqui, né? Demi, pode ser preso, hein? Valeu, segunda-feira a gente volta. Beijinhos, obrigado, bye bye, tchau. Valeu! What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.